bom dia, voo 1161 na autorização Guarulhos, informação eco. Guarulhos, nível 360. O via peso 1-0 até Taubaté, da cola da 10, curva direita. Dael, Leda Motiva, perfeito saída. A Channel transponda 50. 74, controle 199, decimal 35. Autorizado para Guarulhos, nível 360. Via peso 10 até Taubaté. Vai decolar da pista 1-0, primeira curva direita, na saída da Dael, Leda Motiva. 074 transponder e 1935 controle, voo 9161. Correto, 1961, para pushback chame 121 na décima 1. Pushback 121, 1961. Autorização, ataque, não tem onde. Brasília 3601. Atende na Eco 300 da Pomonha. Gente, mas tem escuta agora da Copa. Mano. Pesado com o Rio 360, decola 1-0, curva direita, saída da El, lida Mótima, via piso 1-0, Cuba, via piso 1-6, prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1935, senhora 5075 no transponder. 360, curva direita, da El, lida Mótima, piso 1-0, última, piso 1-6. Aciona 5075, controle 1935, na posição 3, vai reportar para o chefe de acionamento. Gente, 3601, não chama quando pronto. Boa tarde. Gol 1161, fundo 44, bordo 45, segundo aqui, alterno Galeão, para o Zato. Autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponto espera 10, 1895, ajuste no 014. Autorizado ingresso, pistão 0, via decolagem, voo 1161. Gol 991, decolado aos 32, chama controle 120, corrige 199, decimal 35. 19800, CX. Bom dia, é o Gol 1961. Gol 1961, bom dia. Conta atrasada na decolagem, via saída da Elsus e mantenha nível de voo 360. 1961. Poderia coordenar com o centro de apoio de morte para o 1961? A gente vai de coordenação autorizada inicialmente, Lida. Gol 1961. Lida, aguardando coordenação para a morte, 1961. 1961, autorizado por base. Fubave, melhor ainda, agradecido, 1961. 1, chame o centro Recife, frequência 925, décima 1, alterna 133, décima 25. Moemos 1, 2, 3, 2, 5, bom dia. Bom dia, por favor. Tá 3601, no POB de 150, 3 horas e 50, alternando com 20 para o táxi. 3601, 30 táxi, Índia, ponto P1, 0,1895, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, via Índia, 1895, contato 3601. Salvador, Matheus tá 3601, ponto de espera da 10, pronto. Matheus tá 3601, autorizado a linha aérea decolar, junto no 30 graus, 09 mais. Autorizado a linha aérea decolar na 10, tá 3601. Alto, informando que está seguindo o controle de signal, bom dia. Muito bom dia. Diga. Diga, tudo bem. Já franquice. Sim. Alguma esterilização de reboque? Sim. A gente. Aqui é o Anthony Wix, autorizado nesse reboque, reposta termo, posição 06. Tan 3601, decolar 245, chama o controle 199.35. Controle 119.35, TAN 3301, boa. Controle Salvador, muito bom dia, TAN 3601, decolando 150. TAN 3601, contato radar na decolagem, via saída da EL, submanter nível de voo 360. Via para o 360, TAN 3601. 107, boa noite, via chegada a Mário, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. Salvo Salvador Mike Henry, informando o teste do reboque, posição 6. Change. Bom dia, obrigado. Com 3601, chame o centro Recife, frequência 125.1, Alterna 1133, decimal 25. Recife agora, 251-133-25, tá? 3601, bora. Bom voo. Certo. 07, sem restrições, essa para 2 mil pés, ajuste na 014. Autorizado o final do procedimento ILS, a pessoa não zero é avançabilizada. 107 estabilizado. Afirmativo, está estabilizado em baixa travada. Completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 2895.107. Sol Salvador, azul, alfa, RCCR. Alfa, RCCR, Sol. Sente do reboque, reporte para ingresso no pátio principal, Alfa 6 Serra. Zero sete no solo 05, confirmando já liberou a pista? Realize backtrack, libera na hotel. Já passa a pista livre. Diego 1229, centro da Foxtrot, no gate 8 para Congonha. Por gentileza, qual seria a saída prevista? Saída da El. Dael, transição? Transição módica, Dael, Leda, pós-módica. Grato. Confirme pronto cópia? Pronto para cópia, 1229. 1229 autorizado, São Paulo, Congonhas, via Pesulu 10 até Cubá, via Pesulu 16, pós-mo, direto com fins, direto Xomode, via Pesulu 30 em TIC. Nível 360, perfil de saída da El, Leda, Módiva, pista no zero, primeira curva à direita. Transponder 5123, frequência do controle Salvador em 119.35. Autorizado 360, com plano rota do plano, Pesulu 10, com base, Pesulu 16, Cosmos, DCT com fins, DCT Xomode, Pesulu 30, em Tite. Decola da 10, vamos curva à direita, saída da El Leda Motiva. Controle 1935 e transponder 5123, gol 1229. Gol 1229, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportarei. Alfa 3 Sierra autorizar ingresso, parte principal, posição 03, reporte calçado.